beleza. Veio muito baixa a transmissão. É o Web 5717? Afirmo, 5717, certidão até o. 5717, informação até o correto. Eu tenho 340 aprovado Galeão. Pronto, cópia, senhora. Pronto, para cópia. Objeto, 5717 autorizado para o Galeão. Serra Brava Golf Lima, nível de voo 340. Decola da pista no zero com curva direita. Subida da El até a posição Leda. Após voo direto, posição Bridge. Em Bridge, intercepta a Prisolo no zero até SMAP. Após direto, posição Luvto. Após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, controle Salvador opera em 120.8, aciona 5002, Web 5717. Correto, 5717, somente a Prisolo no 0 até SMAP, após direto Lufto, Lima Uniform, Vitor Tango Oscar, após Barbacena, após conforme rota do plano. Chame pronto para o posicionamento 5717. Web 6749, está pronto para o táxi, tem a bordo 141, 4 horas, alternando Galeão. No 41 a bordo Galeão, confirme somente a autonomia? 4 horas, 0400. 0400 copiado, táxi aprovado, Índio Alfa, senhor. Chame pronto para decolagem, ponto espera 10, Web 6749. Índio Alfa, chama pronto para decolagem, 5849. 6749, está no ponto de espera pronto. Objeto 6749, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento no 60 graus com meia dúzia de nós. Alinha e decola no zero, F6749. Meio Bravo, Novo Tango, mantenha uma centena. Agora a 8 milhas para ingressar na terminal de Elvis. Chame o controle em 120, décima 1. F6749 decolado aos 0800, senhor. Chame agora o controle em 120-8, tenha um bom voo. 208, obrigado, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, web 6749 decolado. Bom dia, objeto 6749, fui manter um 340, saída da EL. 340 na EL, 6749. Quatro, aprovado, chame táxi 5797. Web 5898, na gate 100. 10 aprovado, 5898, chame táxi. Chama táxi, 78. Salvador, bom dia, é o Rio 5973-7 Hotel. Bom dia, 5973, isso é para 2000 pés na chegada Mari, o ajuste no 09, oi Itape. Itape Mari, 2019 para 2000. Web 5717, estamos com 130, 3 horas e 45, com fim quanto ao ataque. 130345, vou piado, web 5717, tem táxi aprovado via Indy Alpha, tem o ponto espera piscina 0, ajuste no 019. Chame pronto para decolagem, ponto espera piscina 0, 5717. Ok, ajuste no 019, chamaremos pronto, Índia e Alfa, 5717. Para o táxi Web 5898, está com 1-1-0, 3 horas e alternando galeão. 5898, táxi aprovado, pátio, Índia e Alfa, até o ponto espera piscina 0, ajuste no 019, chame pronto protocolo de ponto espera da BR 5898. Entende, pátio, Índia, Alfa autorizado, quando pronto o ponto de espera, chama novamente, BR 5898. Pode direto o bridge. Até mais. 6749, chame o centro Recife, 1251. Alternativa 13325, esse é o sítio mesmo, por favor. 251-3325, obrigado, bom dia. Web 5717, no posto de espera da 1-0. Web 5717, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0. Viaduto de 1-50 graus com 1 dúzia de nós. Autorizado a alinhar e decolar, Web 5717. Jet 5717, decolado ao 09, estime agora o controle de Salvador em 120.8, tem um bom voo. 1500, Nadael. Bom dia, Webjet 5717, submantenha 340, vigilância. 340, vigilância, 5717. 5898, ali mantém, pistão zero. Ali mantém, 5898. Autorizado a alinhar e decolar, pistão zero, vento agora de 1,60 graus com uma dúzia de nós. Gente, autorizado, alinha e decola, web 5898. Iniciando 5898. Gente. Jet 5898, decolado aos 1-2, chame agora o controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 2-0-8, obrigado. Controle web 5898, decolado, cruzando 1500 pés. Objeto 5898, vigilância, subo 340, saída da EL. 340 da web 5898, obrigado, bom dia. Objeto 5717, informa topo definido a 9500 pés. Pelo reporte 5797. Localizador Rio 5973. Ciclo 973, complete aproximação, chame torre 18-6. Certo. Oi, Guarulhos, bom dia, Rio 5973. Desculpe, Salvador. Sim, estou vendo, senhor. Bom dia. Tráfego avistado, ajuste no 019, cheque trem, senhor. Baixado, checar. Rio 5973, tem pouso autorizado, pista no zero. O vento agora de 1,60 graus com uma dúzia de nós. Pista molhada, o 5973. Certo. Jet 5717, chame Recife em 1251, alternativa 123-25. 251, alternativa 123-8. 123-25. 123-25, obrigado. Bom dia, bom serviço. Bom dia. Salvador, bom dia, gol no 804, Lima 260, 60, informação, hotel. Bom dia, gol no 804, semana 2010, na chegada Bonf, ajuste no 019. 2019, gol no 804. Na sola zona 8, libera a pista próxima, interseção à direita, taxiway Golf, taxiway via Alfa, aqui no pátio 3, atenta ao sinalizador naquele pátio, 5973. Direita. Objeto 5898, chame Recife, em 1251, alterne 1-3325. 1251, 3325.